Antena News. Informação. De segunda a sexta-feira, às 11h40. Com Carlos Bonaparte. Esta semana, no Tempo de Antena, entrevista com Diana Rodrigues. Intérprete de canção e gira nacional, Diana Rodrigues lançou já dois trabalhos, ambos de bastante sucesso. Quisemos saber um pouco mais sobre a sua carreira e também quisemos saber o que acha Diana Rodrigues do panorama atual da música portuguesa. Conversamos também com o escritor José Torres Gomes, a propósito do lançamento do seu segundo livro, Nunca Mais Te Vi. Quem é, afinal, este escritor desposente? Convidámo-lo a ouvir o Tempo de Antena de sexta-feira para ficar a conhecer. Entrevista com a cantora Diana Rodrigues e com o escritor José Gomes no próximo dia 1 de Abril. A partir das 5 da tarde, em mais uma edição de Tempo de Antena. Só aqui, na sua Antena Web. Bom dia, este é o Antena News. O Presidente da República anunciou: vamos a votos dia 5 de junho. Funcionário da ONU vítima na Costa do Marfim. A funcionária de origem sueca terá sido atingida por uma bala perdida na Costa do Marfim, em Abidjan, onde se encontrava. A notícia foi divulgada pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros da Suécia. Norte-americanos estudam possibilidade de armar revoltosos líbios. Secretário-Geral da NATO contesta: estamos na Líbia para proteger o povo, não para armar o povo. Mais de 20 milhões de euros é o prejuízo com que tem que lidar agora o Bundesbank, o banco alemão. É o resultado de um esquema fraudulento que envolve, segundo as autoridades alemãs, pelo menos 6 indivíduos, 6 suspeitos já detidos, 4 deles de origem chinesa. Moedas danificadas eram retiradas do mercado, enviadas para a China, onde eram restauradas, e colocadas novamente em circulação na Alemanha. Entre os 6 suspeitos contavam-se 4 hospedeiras de bordo da Lufthansa. Estas não têm limite de peso nas bagagens que transportam e, juntamente com algumas moedas verdadeiras, o processo realizava-se sem dificuldades. Até que, recentemente, a polícia alemã descobriu esta fraude. Pode servir de exemplo a Portugal. A Bósnia-Herzegovina foi suspensa pela FIFA e pela UEFA pela não adequação dos estatutos do novo regime jurídico. Em outubro, a FIFA e, em dezembro, a UEFA solicitaram, com caráter de urgência, que a Federação de Futebol da Bósnia-Herzegovina atualizasse os seus estatutos de acordo com o novo regime jurídico. Tal não aconteceu e, atualmente, nem os clubes nem as seleções da Bósnia-Herzegovina podem participar em competições internacionais. Para fechar, o Japão, em menos de 7 dias, até porque forneceu por 2 vezes dados errados sobre a radioatividade encontrada nos lençóis freáticos que circulam, ou que circundam, melhor dizendo, a central nuclear de Fukushima Daiichi. No passado domingo, a TEPCO anunciou que haviam sido encontrados em zona de volta das turbinas radioatividade cerca de 10 milhões de vezes superior ao regulamentado. Reconheceu depois que este número era exagerado e precisava de ser revisto. Recentemente, a TEPCO voltou, mais precisamente ontem, a fornecer dados errados, dizendo que o nível de radioatividade estava 10 mil vezes superior ao estipulado e ao permitido. Parece também que este dado é errado. É uma notícia que o governo japonês tem vindo a avançar. A TEPCO é uma empresa que está a estudar ser nacionalizada, aliás, pelo governo japonês. A edição de hoje do Antena News termina por aqui e regressa na próxima segunda-feira às 11h40. A informação esportiva está de volta às 8 da noite em mais um Desporto Antena.